diga nunca se Jesus está aqui. Nunca diga nunca se Jesus está aqui. Nunca diga nunca se Jesus está aqui. Se Ele está aqui, algo vai acontecer. Ele muda a tua vida, muda o teu ser. Haverá milagres e luz no teu caminho, e a tua água se tornará em vinho. Oh! Nunca diga nunca se Jesus está aqui. Nunca diga nunca se Jesus está aqui. Nunca diga nunca se Jesus está aqui. Nunca diga nunca se Jesus está aqui. Se a montanha é tão alta, Ele te dará poder pra voar nas suas asas. Isto vai acontecer. O momento é este agora. Você deve acreditar. O impossível é possível, pois Jesus aqui está. Nunca diga nunca se Jesus está aqui. Nunca diga nunca se Jesus está aqui. Nunca diga nunca se Jesus está aqui. Nunca diga nunca se Jesus está aqui. Oh! Se Jesus está aqui, nunca diga nunca. Se Jesus está aqui, oh, nunca. Nunca diga nunca se Jesus está aqui. Nunca diga nunca. Jesus está aqui. Diga nunca se Jesus está aqui. Não diga que não dá, pois Jesus está aqui.